Poema de Fernando Pessoa. Dizem, dizem, esquecem. Não dizem, disseram. Fazem, fatal. Não fazem, igual. Por que esperar? Tudo é sonhar.